Quinto dia. O amor não maltrata. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Provérbios 27:14. Nada irrita o outro tão rápido quanto a grosseria. Arrogância é dizer coisas desnecessárias ou fazer coisas desagradáveis para a pessoa ao nosso lado. Ser rude é ser inconveniente, constrangedor ou irritante. No casamento, isso poderia ser o falar grosseiro, certos comportamentos à mesa ou o hábito de ser sarcástico. Apesar de convivermos com isso, ninguém gosta de estar com uma pessoa rude. Comportamentos rudes podem parecer insignificantes para a pessoa que é grosseira, mas é desagradável para aqueles que recebem a grosseria. Como sempre, o amor tem algo a dizer sobre isso. Quando um homem é guiado pelo amor, ele se comporta intencionalmente de forma a fazer sua esposa se sentir confortável onde estiver. Se ela deseja amá-lo, ela irá propositadamente evitar coisas que o frustram ou causam desconforto para ele. O ponto principal é que o amor verdadeiro presta atenção em seu comportamento. Adotar este conceito pode trazer refrigério ao seu casamento. Boas maneiras expressam para sua esposa ou para o seu marido: eu lhe valorizo o suficiente para exercitar autocontrole perto de você. Eu quero ser uma companhia agradável. Quando permitimos que o amor mude o nosso comportamento, mesmo que nos menores aspectos, restauramos uma atmosfera de honra em nosso relacionamento. As pessoas que praticam boa etiqueta tendem a aumentar o nível de respeito no ambiente onde se encontram. Para a maioria, a etiqueta usada em casa é muito diferente da usada com amigos e até mesmo com estranhos. Podemos estar aos berros ou mal-humorados, mas se a campainha tocar, abrimos a porta sorrindo e com muita gentileza. Mas se nos desafiamos a amar, também iremos querer dar o melhor de nós. Se não deixarmos o amor nos motivar a fazer as mudanças necessárias em nosso comportamento, a qualidade do nosso casamento será atingida por conta disso. As mulheres tendem a ser muito melhores em certos tipos de comportamento do que os homens, apesar de serem rudes de outras formas. O rei Salomão disse: é melhor viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Provérbios 25:24. Mas, principalmente, os homens precisam aprender essa importante lição. A Bíblia diz: bem irá ao homem que se compadece. Salmos 112:5. Um homem prudente sabe discernir o que é apropriado e, consequentemente, ajustar seu comportamento de acordo com a situação. Há duas razões principais pelas quais as pessoas são rudes: ignorância e egoísmo. Com certeza, nenhuma das duas é boa. Uma criança nasce ignorante no que se refere à etiqueta, precisando de muita ajuda e treinamento. Os adultos, contudo, demonstram sua ignorância em um outro nível. Sabemos as regras, mas podemos nos fazer de cegos sobre como as quebramos ou ser egocêntricos demais para nos importar. De fato, não percebemos o quão desagradáveis podemos ser. Punha-se à prova com essas perguntas: como o seu cônjuge se sente com o seu jeito de agir e falar com ele? Como o seu comportamento afeta o senso de autoestima e de importância do seu cônjuge? Seu marido ou sua esposa diria que você é uma bênção ou que você é condescendente e constrangedor? Se você está pensando que o seu cônjuge, não você, é quem precisa ser trabalhado nesta área, você está provavelmente sofrendo de um caso grave de ignorância e egoísmo. Lembre-se, o amor não maltrata, mas leva você a um padrão mais elevado. Você deseja que seu cônjuge pare de fazer coisas que lhe chateiam? Então é hora de parar de fazer coisas que o chateiam. Você será reflexivo e amoroso o suficiente para descobrir e evitar o comportamento que torna a vida desagradável para seu companheiro? Você aceitará o desafio de ser agradável? Aqui estão três princípios norteadores para que você pratique a etiqueta em seu casamento. Primeiro, guarde a regra de ouro. Trate seu cônjuge da mesma maneira que você deseja ser tratado. Segundo, nada de padrões diferentes. Seja tão atencioso com o seu cônjuge quanto você é com estranhos ou com colegas de trabalho. Terceiro, atenda às solicitações. Considere o que o seu marido ou esposa lhe pediu para fazer ou não fazer. Se estiver em dúvida, então pergunte. Quinto dia, o amor não maltrata. Desafio de hoje. Peça ao seu cônjuge para lhe dizer três coisas sobre você que o deixam desconfortável e irritado. Faça isso sem atacá-lo e sem justificar seu comportamento. Preocupe-se apenas com a perspectiva dele. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. Quais foram as três coisas que o seu cônjuge disse sobre você que precisam da sua atenção? Como você reagiu ao ouvi-las? O que você pretende fazer para melhorar essas áreas? Nas palavras da boca do sábio, há favor. Eclesiastes 10:12.